O tema hoje é a lei natural ou lei divina? Então, mais uma vez, estamos batendo na mesma tecla, né? Que já fazem algumas semanas atrás aí, que a gente veio falando, né, sobre a questão da lei do amor, a lei do trabalho, a lei da igualdade, lei da liberdade, lei do karma e outras leis aí que são um número de 10 ou 12 leis. Inclusive, existe aqui no Livro dos Espíritos, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão, é o livro terceiro que fala sobre as leis moral, as leis morais. Tá? É a questão da lei divina ou natural. Então, aqui é um capítulo inteiro falando sobre essa questão das leis naturais ou leis divinas. Mas aí, afinal das contas, de onde é que vem? De onde é que vem? O que são realmente essas leis naturais ou leis divinas? De onde é que elas vêm? Elas tiveram um início? Elas vão ter um fim? Elas podem mudar? Ou elas são imutáveis? Elas podem não mudar nunca? As leis naturais, elas sempre existiram. Mesmo antes da origem do nosso planeta, e seria uma extrema presunção de nossa parte acharmos que estamos sozinhos aqui nesse universo todo, né? Então, antes mesmo da origem do nosso planeta, essa lei natural, essa lei divina, ela já existia. Tanto que ela é eterna, então. Aqui está a resposta de uma pergunta. Ela é eterna? Ela tem fim, tem início? Não. Ela não tem nem início nem fim. Ela é eterna. Ela sempre existiu e sempre vai existir. Ela muda? Não, ela não muda. Ela é imutável. Se há 2 milhões de anos a verdade, a justiça, a igualdade, a liberdade, elas eram lei, hoje elas estão sendo leis de igual forma. Elas não mudam, elas são imutáveis. Então, a gente colocou aqui várias vezes sobre a questão da liberdade, sobre a questão da igualdade, a lei do amor, a lei da justiça, a lei do trabalho. A lei da justiça a gente colocou alguma coisa, né? Muito pouca coisa. Essa lei, ela está escrita em algum lugar? Essas leis da igualdade, da liberdade, elas estão escritas em algum lugar? Algumas estão. Existe a lei formal, que são as leis dos homens, que precisaram ser colocadas numa constituição. A lei da igualdade, ela necessita de algo formal para que seja respeitada. A lei da liberdade precisa de algo formal numa constituição, a exemplo do Brasil, para que seja, digamos assim, respeitada. A lei do trabalho, de igual forma. A lei do amor não existe escrito em lugar nenhum. A lei da justiça existe, sim, está nos livros da Constituição, que é um verdadeiro tijolaço também, né? Que ele existe mais aqui no Brasil para ser desrespeitado do que respeitado, de certa forma. A lei da caridade, que é uma outra lei, está escrita em algum lugar? Não. Aí está no Livro dos Espíritos. A lei natural, a lei divina, ela está na nossa consciência. Todos nós, dependendo do nosso grau evolutivo, nós sabemos entendê-la, compreendê-la e colocá-la em prática. Então, daria aqui até para fazermos uma afirmação. O grau evolutivo em que nós estamos é diretamente proporcional à compreensão das leis naturais. Deu para entender? O grau evolutivo em que nós hoje estamos nesse planeta, claro que em diferentes situações, em diferentes povos, está diretamente proporcionada, está diretamente na mesma altura do nível em que nós entendemos, compreendemos e aceitamos as leis naturais. Quer dizer, as pessoas, os seres que já transcenderam os limites, digamos assim, já transcenderam a necessidade de reencarnarem nesse planeta, eles já entenderam, já compreenderam e colocaram em prática sem revolta nenhuma e sem repressão nenhuma essas leis. Deu para compreender? Que só nós vamos transcender essas nossas sucessivas e sucessivas reencarnações aqui nesse local, nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, quando nós compreendermos e aceitarmos todas as leis. Aí, se nós levarmos aqui em conta só alguns exemplos sobre a questão da liberdade. Aqui todo mundo pensa que, bom, liberdade ela existe, está aí para ser usufruída, existe o livre-arbítrio, todos nós podemos ser livres. Mas aí eu vou dar um exemplo de que a gente não é livre. Por quê? Porque nós ainda não sabemos respeitar os limites de nossa liberdade. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Até alguns anos atrás, naquele trecho que sai daqui de Flores da Cunha até na frente da Florença, mais ou menos, todo mundo conhece, né? Aconteceram dezenas de acidentes que ceifaram a vida de dezenas, é claro, de pessoas por acidentes de carro, pela alta velocidade, pelo desrespeito, digamos assim, à questão das normas de trânsito. Aí o que foi que um legislador fez? Ele pegou e decidiu colocar 4 lombadas eletrônicas. Bom, quase não aconteceram mais acidentes. Nós sabemos utilizar a nossa liberdade? Não. Foi necessário que aí fosse colocado 4 lombadas eletrônicas que multassem as pessoas que atingem uma velocidade maior de 40 ou 50 km por hora para que houvesse uma multa que reincidisse essa multa em alguns pontos na carteira do motorista e que essa multa ela ia botar a mão no nosso bolso. Quer dizer, nós íamos pagar uma multa. Aí então as pessoas diminuem a velocidade. Existe liberdade? Não. Claro que não. Por quê? Existe uma repressão. Repressão à velocidade. Mas por quê? Porque antes nós não respeitávamos a velocidade. Correto? Daqui a Caxias, tem um fato, está aí. Existem bastante buracos na estrada. Todos que dirigem podem constatar isso. Ótimo. Aí esses dias chegou um cara lá no local do meu trabalho, disse que entortou a roda e quebrou a roda e estourou o pneu, claro. Aí eu perguntei, uma pergunta assim, mas foi em sopetão assim, eu perguntei, mas a que velocidade estava andando? Tu estava 80 por hora? Não, estava bem mais. Se você estivesse a 80 por hora, você ia ver o buraco e de repente você ia desviá-lo. Mas existe um limite a ser respeitado de 80 por hora. Nós respeitamos? Eu sou o primeiro que digo aqui que não respeito. Inclusive, se alguém na minha frente está andando a 80 por hora, de repente eu vou reclamar do cara porque ele está atrapalhando a minha passagem. E eu faço isso. Eu não estou me colocando aqui no lugar de, digamos assim, do certinho. Não, todos nós infringimos a lei da liberdade todos os dias. E ela precisa ser colocada no papel, precisa ser colocada lá na lombada eletrônica, num livro que está na Constituição, nas leis de trânsito, né? Para que a gente pudesse respeitá-la. A lei, vamos agora passar para uma questão um pouquinho mais ampla, a lei da igualdade. Ora, todos nós aqui, eu duvido que um de nós aqui não tenhamos algum preconceito contra alguém. No momento que nós termos dentro de nós um preconceito, alguma discriminação, seja ela racial, sexual, qualquer que seja, ora, nós não estamos respeitando a lei natural, que é a lei da igualdade. Aí precisou ser colocada lá na Constituição brasileira de que todos nós somos iguais. Que o preto, que o pardo, que o índio, que o branco são iguais e que eles devem ser tratados como iguais. Mas tem que estar lá na Constituição e agora teve que botar um outro. Existe uma outra lei para que eles tenham os mesmos direitos nas universidades, porque senão aqueles que tinham mais dinheiro, eles entravam e os outros não entravam. Existe igualdade? Não. Não existe. Ela existe por quê? Porque ela está sendo reprimida através de uma lei. E nós precisamos cumprir com a lei. Então agora eu colocaria aqui numa questão evolutiva de 1 a 10, aonde que nós estaríamos nessa questão da igualdade e da liberdade? Retirando todas as repressões, retirando todas as constituições, todas as leis, como é que nós iríamos agir? Se não existisse nenhuma repressão, nenhuma lei que fizesse com que a gente agisse conforme as normas e os conceitos direcionados a nós. Porque senão ou tu vai para a cadeia, ou tu paga a multa, ou alguma coisa vai acontecer. De 1 a 10, aonde é que nós estaríamos? Eu atiraria aqui um número 2, mais ou menos. O que tu acha, Nick? 2. É o 2. Tirem todas as leis. Eu não estou dizendo só no Brasil. É questão de mundo. Tirem todas as leis, nós estaríamos na questão evolutiva no número 2. Então, olha, percebam bem, todos vocês, todos nós temos que perceber em que grau evolutivo nós estamos aqui. Quanto que vai demorar ainda para nós transcendermos e chegarmos num ponto em que não são mais necessárias leis escritas numa constituição para que a gente possa agir de comum acordo com a nossa consciência. Com aquilo que a nossa consciência diz assim, ó, tu não pode ultrapassar aquele carro, porque ali não pode, mas eu vou ultrapassar. Tu não pode ultrapassar os 80 por hora, mas eu vou andar 120. Compreende? Então, eu diria que quantas mais encarnações nós temos que passar aqui, né, nesse planeta de provas e expiações, para que nós conseguimos atingir, digamos assim, esse nível evolutivo. É claro que existem aqui, a nível de Brasil, de novo, a questão das liberdades, por exemplo. Claro que se atingiu muitos progressos, olha, de 30, 35, 40 anos para cá, nós temos liberdade de ir e vir, nós temos liberdade de imprensa, nós temos a liberdade de palavra, nós temos a liberdade de credo, cada um segue a religião que quiser, cada um segue o partido político que quiser. Hoje cada um coloca no seu Facebook, que eu não sei nem como é que funciona, mas eu sei que existe, aquilo que quiser contra a Dilma, contra o presidente do Tribunal Federal, Superior Federal, coloca aquilo que quiser. Existe essa liberdade? Claro que existe. Então existem avanços na questão da liberdade e também na questão da igualdade, é claro. A gente nem imaginava que num povo de origem eminentemente italiana, que nós estivéssemos hoje aqui com essa miscigenação de raças que existe aqui em Flores da Cunha. Isso é um progresso cultural. Existem aqui negros, existem índios, hoje existem haitianos que foram aceitos pela sociedade, que estão trabalhando em firmas, existem brasileiros, alemães. Quer dizer, é uma miscigenação de raças que, de certa forma, colaborou para a evolução cultural da gente. Mas ainda existem pessoas que não veem com bons olhos isso aí. Eles olham aqueles caras meio com uma certa, digamos assim, com certas restrições. E é claro que em outros países, por exemplo, se nós formos hoje nos países islâmicos, né, onde existe aquela questão da religião islâmica, que eles seguem, digamos assim, a lei de Maomé, né? Então lá a liberdade e a igualdade, ela está muito, mas muito, muito um retrocesso enorme, né? Comparando com nós aqui no Ocidente, porque lá eles não têm lei, digamos assim, eles não têm uma lei que permita eu seguir a religião ou o credo que eu quiser. Lá não existe a liberdade, digamos assim, de tu escolher de ir num bar tomar alguma coisa, porque lá é totalmente proibido esse tipo de coisa. As diversões lá são totalmente elas reprimidas. As crianças lá, as meninas, não podem estudar, porque os regimes islâmicos não permitem. A mulher, ela tem que usar aquele véu, é o burlá que eles chamam, né? No rosto, porque não pode mostrar o rosto. Elas são totalmente submissas ao homem. O homem pode ter 5, 6, 7 mulheres, contanto que consiga sustentar todas elas. Quer dizer, então, antes eu coloquei ao lado tentamos colocar aqui o lado totalmente negativo do Brasil, mas a gente tem que colocar também o lado extremamente positivo do Brasil, que são essas questões, então, da liberdade, da igualdade, e se fosse falar da justiça, então, bom, aí fica, quem sabe, para outro dia, né? Então é isso aí, obrigado.